nessa noite dispostos, ó Pai, a ouvir a sua voz. A ouvir, Senhor Deus, aquilo que tu tens, Senhor, para falar conosco. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Se não for para te adorar, para que assim? Se não for para te servir, Thank you.